sunny honeymoon. 夢は夜降る天使の髪の毛揺れる Os viajantes são prisioneiros da imagem, dos reflexos, das representações. No Próximo Oriente, são também prisioneiros da música. Thank you. Thank you. No Próximo Oriente, a viagem é um confronto com a fantasia. Música. Thank you. No próximo Oriente, recriando mundos, memórias, viagens, lugares. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto com a música e os sons de Haruo Miyosono, Air, Bajun Tobetap, Rocky Okano, Visible Cloaks e ainda Benoit B.